Quero passar a palavra para a Fábia. Hoje nós estamos no domingo da Igreja Perseguida. A Fábia é uma irmã que tem frequentado aqui, caminhado junto com a congregação. Ela é missionária do CEMU e tem se envolvido com missões. Ela vai dar uma palavrinha sobre missões. Por favor, abra o teu coração nessa manhã para ser inundado com o amor de Deus por essas vidas, em nome de Jesus. Bom dia, igreja. Como o Marquinhos falou, meu nome é Fábia e eu sou missionária no CEMU. É uma grande alegria fazer parte aqui da comunidade que eu já tinha conhecido um pouco de longe, né? Mas hoje eu faço parte dessa comunidade e eu gostaria de falar um pouco hoje sobre missões. Nós estamos falando sobre o DIP, né? O Domingo da Igreja Perseguida. Então, meus irmãos, eu queria que vocês acompanhassem um texto comigo em Atos capítulo 8. Versículo 1 ao 4. E Saulo estava ali, consentido na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa e arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Igreja, o que isso tem a ver conosco hoje? Nós estamos falando de uma igreja perseguida na África, em outro continente, é totalmente distante da nossa realidade. Mas isso tem tudo a ver conosco. Porque o texto que nós lemos aqui nos mostra que houve uma perseguição. E por essa perseguição, as pessoas que criam em Jesus, a igreja ela foi dispersa. E nós fomos alcançados por causa dessa perseguição. Então, isso tem tudo a ver conosco. Eu queria falar com a igreja a respeito disso. Se o evangelho chegou até a mim e a você, foi porque houve uma perseguição. Foi porque as pessoas que foram perseguidas, elas continuaram proclamando o evangelho, levando as boas novas, obedecendo ao nosso Senhor e fazendo discípulos. Tem tudo a ver comigo e com você. A nossa realidade hoje no Brasil não é a mesma realidade lá da África subsaariana. A nossa realidade é de total liberdade religiosa. Então, eu queria convidar você a pensar a respeito disso. Se chegou até nós, nós podemos levar isso a outras pessoas. Nós devemos orar pelos nossos irmãos em perseguição, porque através deles outras pessoas serão alcançadas. Nós devemos orar pela igreja perseguida, mas nós também temos um papel a fazer no meio disso tudo. Eu queria dar um breve testemunho, né, irmãos, e no final acaba sendo um testemunho alegre. Logo no começo, quando eu converti, eu moro ali no aglomerado da Serra. Tinha um rapaz lá que ele era doidão, sabe? Que é pessoal doidão, mas doidão mesmo. Ele usava droga, mas ele era doidão de roupa. As músicas dele, ele era todo doidão. E aí, eu passando assim, ele passou por mim e eu pensei em falar do amor de Deus para ele. E eu fiquei muito presa, porque eu tinha muita vergonha e não sabia como fazer. E eu parei por alguns segundos e pensei assim, falei, acho que ele não tem jeito. Irmãos, eu estava totalmente presa dentro de uma caixinha religiosa, da religiosidade. Passou-se alguns anos e eu vi esse rapaz, esse irmão, na igreja, né, servindo a Deus com um coração alegre. E o Espírito Santo me trouxe a lembrança naquele dia em que eu pensei aquilo. Irmãos, eu me senti muito envergonhada, mas eu também me senti muito alegre. Porque eu vi aquele irmão e eu falei assim, pô, Senhor, me perdoa, porque olha o que passou no meu coração e hoje ele está aqui servindo o Senhor. Não há impossível para o Senhor. As barreiras, elas se encontram em mim, Senhor, me perdoa. Por que eu estou dando esse testemunho? Porque nós temos um papel como igreja. Todos somos discípulos. Nós falamos de missionários que têm um chamado específico para poder estar além fronteira, em outra nação, nação em perseguição, nação que não está ainda em perseguição. Mas todos nós somos discípulos e nós temos um papel a seguir como discípulos de Cristo. Talvez na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua vizinhança, você encontre pessoas todos os dias e você não se propõe a falar do amor de Deus. E talvez aquela pessoa, ela está ali como uma terra seca, que vai ser semeada pelo Espírito através da sua vida. Irmãos, graças à perseguição nós estamos aqui. Então nós devemos apoiar os nossos irmãos em oração. Mas nós devemos pensar que se essa perseguição, por causa dela nós somos alcançados, nós devemos alcançar outras pessoas. Então a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui é essa. Quando você pensar em perseguição, pense: não, graças a Deus, essa perseguição veio e eu fui alcançado, porque eles foram dispersos e por onde eles iam falando o Evangelho e chegou até a nossa nação, que é do outro lado do mapa. E o nosso papel como igreja hoje? Nós não temos perseguição alguma. Tantas pessoas poderiam estar aqui comigo, estar aqui com você, e nós ficamos dentro dessa caixinha religiosa, aonde eu fui alcançado pelo Senhor. Eu tenho a minha alma salva, eu tento trazer a minha família, mas eu não consigo olhar para aquele doidão ali, ou uma pessoa que eu penso que, nossa, está longe do meu alcance. Então, eu queria te convidar a isso. Eu queria te convidar a orar pela igreja em perseguição, para que ela seja fortalecida, porque, como a primeira parte do vídeo mostrou, ela está em perseguição, ela sofre agressão, ela é violentada, mas ela continua caminhando, sorrindo na esperança do seu Senhor. E essa igreja em perseguição vai apresentar os frutos para Deus. E nós também precisamos frutificar e apresentar os nossos frutos. Meus queridos, não levem a minha palavra para o lado ruim, como se eu estivesse aqui acusando alguém de não estar levando o Evangelho. Não, eu quero trazer uma conscientização para mim e para você. Eu sou missionária, hoje eu estou aqui, amanhã eu estarei em outro lugar. Mas existem tantas pessoas na nossa nação também que não conhecem o Senhor, tantas pessoas que estão ali ao meu lado e ao seu lado. Então, eu queria chamar hoje a atenção da igreja para isso. A perseguição nos alcançou. Nós somos alcançados pela perseguição. Oremos por eles, mas vamos levar o Evangelho àqueles que têm sofrido, porque uma realidade, a única realidade que nós podemos saber hoje, uma das únicas realidades é que o nosso Senhor Jesus, Ele está às portas, Ele está chegando, Ele vai voltar. E as pessoas que não receberam a Cristo, seja porque não foram proclamadas a elas, elas vão perecer numa eternidade. É o nosso papel, semear essa boa semente. Nós não salvamos, mas vamos semear essa boa semente. Né? Em um minutinho, eu queria que você fechasse os seus olhos, fizéssemos uma rápida oração. Ó Pai, santo, justo e verdadeiro, Senhor, nós só estamos aqui, Pai, por causa de Jesus o Cristo, porque por essa perseguição nós somos alcançados. Nós oramos como igreja do Senhor, que nós sejamos um com os nossos irmãos perseguidos e que assim, Pai, nós possamos transbordar, Senhor, em gratidão a Ti, Senhor, e levar o Evangelho àqueles que estão tão perto aqui, Senhor, no ambiente onde nós convivemos. Pai, traz ao coração da sua igreja ousadia, intrepidez para poder anunciar o seu Evangelho. Como o Senhor veio ali em Atos e trouxe um revestimento de poder no dia de Pentecostes para que eles anunciassem, eu oro. Vem sobre a sua igreja, nos reveste de poder. Pai, nos dê ousadia para anunciar aqui também. Em nome de Jesus, nos usa como instrumento do Senhor. E nos ajude a sair, Senhor, da caixinha, Pai, para poder avançar na sua vontade com todos aqueles que ainda não ouviram as suas boas novas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vira para o teu irmão que está do lado e fala assim: você tem uma missão. Não, mas desse jeito ele não vai acreditar, não. Está muito fraco. Nem ele, nem você, nem ele vai acreditar nessa missão. Fala assim com mais alegria, com mais vontade, com mais força. Olha nos olhos dele e diz assim: você tem uma missão. Amém. Uma palavra que Deus tem colocado no meu coração esses dias é que a vida não termina depois da salvação. Se não era só, converteu, morre. Eu falei isso aqui na escola outro dia. Se fosse só a salvação, o propósito da nossa vida, converteu, morre. Acabou o propósito, pode morrer, pode ir para o céu. Mas depois da nossa conversão, vem a nossa missão de evangelizar, de orar, de caminhar com os irmãos. E hoje, tratando da igreja perseguida, de trabalhar, de orar, de interceder, de investir nesses irmãos. Eu quero trazer uma palavra para a gente meditar nessa manhã. Vamos abrir 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 4. Você hoje vai poder experimentar algo junto com a igreja perseguida. Você vai ter a oportunidade de orar por esta igreja, interceder por essa igreja. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Eu vou lendo, você pode acompanhar aí. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer, como cristão, não se envergonhe. Disso, antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Bem rapidamente eu quero destacar e trazer para você refletir nessa manhã alguns princípios que nós vemos inseridos nesse texto sobre e que são vividos pela igreja perseguida, tanto já lá como relatado por Pedro na sua carta, mas também muito presente na vida da igreja perseguida hoje. Quando falamos de igreja perseguida, a gente tem um pouquinho de dificuldade, porque não é uma realidade que nós estamos acostumados. Nós estamos reunidos aqui agora com tanta alegria. Se nós resolvermos poder sair daqui para uma praça, nós podemos ir para essa praça, podemos cultuar o Senhor nessa praça, você pode chegar para uma pessoa do seu trabalho e falar para ela do amor de Deus. Então, a nossa realidade é uma realidade um pouco diferente desses irmãos da igreja perseguida. Nós vimos aqui o vídeo que foi mostrado, que uma reunião numa universidade, eles chegaram e atacaram aquela universidade, isso foi noticiado nos jornais, incendiaram, pessoas morreram, irmãos morreram. É uma realidade distante da nossa, mas nós podemos extrair nesse texto bíblico e também na experiência dessa igreja perseguida, princípios que podem nortear a nossa vida, que podem nos ajudar. E o primeiro deles que eu quero dizer para você, e você já vai, e a minha oração é que o Espírito Santo possa abrir a nossa mente nessa manhã, para a gente não ficar focado simplesmente em algo que está acontecendo longe da gente, fora da nossa realidade, mas em algo que pode ser presente na minha vida e na sua vida. E a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, o primeiro princípio que Pedro coloca para a gente, não fique surpreso. O texto de 1 Pedro 4, 12 diz assim, amados, não estranheis, não fique surpreso se você perdeu um namorado ou uma namorada porque você é crente. Não fique surpreso se você perdeu e deixar de ser selecionado porque você é cristão. Não fique surpreso se você for debochado por algo, se for objeto de deboche porque você é cristão. Não fique surpreso se você for, de alguma forma, sofrer algum bullying, usando o termo adequado, atual, por ser cristão. Não fique surpreso com essas coisas. Pedro lá atrás já dizia, olha, não se espante. Tudo isso pode acontecer. E aí quando você for pregar para alguém, você fala assim, eu quero te convidar a se converter para sofrer. Toma cuidado. Mas a verdade, irmãos, é que a gente não deve se surpreender com aquilo que vem. Como a Fábia falou, nós hoje somos frutos de uma perseguição que aconteceu em Atos. E sabe o que é maravilhoso nisso tudo? É que Satanás investe contra a igreja, achando que vai destruir, e ele pulveriza o amor. Porque ele bate assim, aí sobe. Células de amor, aí vai um para a Europa, o outro para a África, o outro para a América, e ali vai mais uma fagulha do amor de Deus. É tão impressionante isso. Lá em Atos, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja foi perseguida, e a perseguição começou ali naquele dia. E diz o texto que à medida que, diz o texto bíblico, que à medida que as coisas iam acontecendo, eles iam, por onde eles andavam, eles iam pregando o evangelho, eles iam anunciando a palavra. Então não fique surpreso com isso. Não aceite acusações. Ah, mas não é possível. Depois que eu converti, ficou tudo tão mais difícil. Depois que eu fiz um propósito de orar, está tudo tão mais difícil. Não se surpreenda, meu irmão. Não se surpreenda. Faz parte de um processo de Deus na nossa vida. E de um bom propósito de Deus na nossa vida. Outra coisa que eu queria destacar aqui é regozije-se. O versículo 13 diz assim, olha, pelo contrário, o finalzinho do versículo 12 fala, né? Não se surpreenda, não acha nada estranho se você passar por alguma provação, alguma coisa. Pelo contrário, alegrai-vos. E aí você pode virar e falar assim, esse cara está doido hoje, ele está falando que eu tenho que me alegrar com a perseguição. Não sou eu não, irmãos. Foi o Pedrão lá atrás que falou e deixou isso escrito para nós. O Pedro falou, inspirado pelo Espírito Santo, que mandou registrar. Alegrai-vos. Alegrai-vos. Alegrai-vos com as situações adversas. Senhor, o que, que o Senhor vai criar disso aqui? O que, que o Senhor vai gerar disso aqui, Senhor? Traz um regozijo no meu coração. Embora a gente não entenda muito as coisas, não sabe assim, graças a Deus a gente não consegue, senão ia ser, mas a gente não consegue, com os nossos olhos, enxergar amplamente tudo que pode acontecer. Mas com os nossos olhos nós podemos olhar para o Senhor. E com os olhos fitos nele nós podemos nos alegrar, reconhecendo, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele tem o governo de todas as coisas. Ele sabe tudo o que está acontecendo. Eu me submeto a Ele, me submeto a Ele. Eu quero buscar nele o meu regozijo. Um momento como nós estamos vivendo no nosso país, onde as coisas estão tão difíceis, a gente fica pensando assim, a qualquer momento vai acabar tudo. Mas nós olhamos para o nosso Senhor e falamos, Senhor, nós nos regozijamos em Ti. Nossa esperança, nossa alegria, o nosso gozo está em Ti, em olhar para o Senhor. Se você está sofrendo bullying, olhe para o Senhor. Se você está sendo assaltado, olhe para o Senhor. Se você está sendo maltratado, perseguido, intensa ou de qualquer intensidade, qualquer forma, olhe para o Senhor, se regozije nele. Se regozije nele. O texto fala ainda, e pegando um texto, né, uma emprestada aqui, Filipenses 4:6, Paulo fala que a gente deve orar com gratidão. Mas essa mensagem desse povo é doida. Você está sendo perseguido. Fica esperto, não vai ser surpresa, você vai ser perseguido. Se alegre. E agora está falando para a gente agradecer pela perseguição. Irmãos, eu hoje, depois que a Fábia falou, eu posso chegar e falar assim, obrigado por aquilo que aconteceu em Atos. Porque pulverizou o amor do Senhor, a semente do Senhor em Atos, e chegou até Belo Horizonte, onde os meus pais receberam a ministração do reino, se converteram e nos conduziram no caminho, e eu pude ser alcançado. Hoje nós podemos orar sim, mas também podemos dizer, Senhor, eu não entendo, mas eu agradeço. Eu posso não entender, eu posso não ter a dimensão, mas eu agradeço, Senhor. Mas tem uma coisa que é muito interessante. É importante a gente avaliar a fonte do sofrimento. O texto que nós lemos fala assim, olha, não é porque você está sofrendo, não é o homicida, o assaltante, vai se alegar com o sofrimento em função disso que ele fez. Porque a gente não pode confundir, né? É o sofrer por Cristo. É o ser perseguido por Cristo. Meu irmão, se você é aquele crente chato, que ninguém tolera, que põe defeito em tudo, que está mandando todo mundo para o inferno, não é desse sofrimento, e eles começam a te rejeitar por causa disso, não é desse sofrimento que o texto está falando, não. O texto está falando daquele que sofre por amor a Cristo. E é importante que eu e você aprendamos isso, avalie a fonte do sofrimento. Quem sabe nós não estamos sofrendo porque a gente está sendo imprudente. Ah, eu estou sofrendo, vamos trazer aqui para nossa, um pouco mais para a nossa realidade. Eu estou sofrendo com dor, tá bom, mas o que você está fazendo para cuidar da sua saúde? Ah, eu estou sofrendo porque no meu casamento, mas o que você está fazendo com o seu casamento? Que cuidado você tem com ele? Eu estou sofrendo porque eu não paro emprego, não está bom, mas você chega no horário. Você atende aquilo que o seu patrão te chama para fazer? Ou é daqueles que está com a picareta assim, toca o sinal e sai a picareta, cai para trás, né? Nem guarda a picareta já cai. É sofrer por Cristo, irmãos. O texto fala, Paulo fala, Pedro fala, olha aqui, ó, para a gente não ter dúvida. Olha o que fala no versículo 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Aí eu estou sofrendo a perseguição da minha vizinha, que ela está falando mal de mim, mas você também é fofoqueiro. Você fica falando dela para todo mundo. Não é sofrer por isso, é sofrer por Cristo. Aquilo que podemos fazer. Senhor, eu fui demitido e isso infelizmente acontece, ou felizmente, eu fui demitido porque eu preguei o evangelho. Não que eu parei de trabalhar, mas porque eu preguei e a pessoa falou que não gosta disso na igreja, na empresa e me mandou embora e não sei o quê. Senhor, aquele professor está sendo muito rigoroso comigo nas correções dos trabalhos, das provas, porque eu não concordo com a condição dele de ateu e eu estou pregando contra isso, eu estou falando do amor de Deus para os meus colegas e isso tem incomodado ele. Isso é sofrimento por Cristo. E é isso que nós precisamos de resgatar na nossa vida. Não apenas o sofrer, mas avaliar a fonte de onde que vem esse sofrimento. Outro princípio que é muito legal, que a gente vê lá muito, e nesses dias nós estamos estudando muito, olhando muito sobre a África, não ter vergonha. Não ter vergonha. Eu sou um cristão. Eu sou um cristão. Independente do que isso venha resultar, bata no peito e diga, eu sou um cristão, eu sirvo a um Deus que é vivo, o meu Deus é um Deus que é vivo, não se envergonhe. Olha o que diz lá, o versículo 16, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes regozije-se. Antes glorifique a Deus com esse nome. Então não se envergonhe. Outro princípio, reaja como Cristo reagiu. Como Cristo reagiu? Quem tiver a primeira pedra, quem não tiver pecado, joga a primeira pedra. Eu vou na sua casa hoje, o pecador, para comer com você. Eu vim para aqueles que estão doentes, porque os sãos não precisam de médicos. Ame a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Ame o seu inimigo e ore por ele. Ore por ele. Reaja como Cristo reagiu. E uma coisa, reagir como Cristo reagiu é não usar de retaliação. Ah, já que ele fez isso, então agora eu também vou fazer assim. O texto que a Cosmélia leu é, nós seremos conhecidos se nós amarmos uns aos outros. Se nós amarmos uns aos outros. E para terminar, no meio de toda e qualquer perseguição, no meio de toda e qualquer dificuldade, permaneça firme e unido. Permaneça firme e unido. Nós passamos aqui um tempo, eu devia ter providenciado, e agora que estou me lembrando, nós passamos aqui um tempo, um videozinho da reação de uma manada, se eu não estou enganado, de búfalos. Eu tenho certeza que alguém já viu esse vídeo. onde os leões vêm atacando o búfalo, e aí um fica para trás, e o leão vai arrastando, de repente toda aquela manada de búfalos vem e começa a atacar o leão e resgata aquele búfalo que estava sendo, parece ser um filhote que estava sendo atacado, estava sendo alvo de caça naquela hora. Permaneça unido, faça parte, se inclua. Eu chego aqui e fico sentadinho no meu cantinho, se inclua. O que, que eu posso pertencer? O que eu posso fazer para eu pertencer? Eu quero um espaçozinho. Eu quero ajudar. Eu tenho uma irmã, não vou falar o nome dela, não, que ela está aqui, ela sabe que eu estou falando dela. Que é uma bênção, eu fico observando tanto a vida dela. Um dia ela virou para mim e falou assim: eu só sirvo para fazer isso aqui, ó. Meu negócio é isso aqui, uma coisa bem simples. Então, o que precisar nessa área aqui, sou eu que faço. É tipo assim, se precisar eu limpo aqui, ó. Eu gosto de limpar aqui, ó. Não precisa se preocupar com isso. Toda vez que precisar de limpar, eu limpo. Se inserir, se manter unido, participar, estar juntos. Comprar briga um com o outro. Não brigar um com o outro, mas comprar briga do outro. Olha, nós estamos aqui ombro a ombro, lado a lado. Nós vamos juntos. O que você está precisando? Você está sendo perseguido? Nós estamos sendo perseguidos. Você está adorando? Nós estamos adorando. Permaneça firme, permaneça unido. Proporcione coisas na sua vida que te façam permanecer firme. Nós temos aqui o devocional. Leia o devocional. Temos a célula, participe de uma célula. Ah, mas é tão difícil. Irmãos, tudo é difícil, irmãos. Tudo é difícil. Até o dia que você vai a primeira vez. Até o dia que você resolve ir a primeira vez. Então, permaneça unido, permaneça firme. Crie coisas na sua vida que vai fortalecer a sua fé. Abra mão de alguma coisa. Abra mão de caminhos. Estabeleça estratégias. Seja inteligente, seja ativo. Lembro do pastor, é Getúlio ou Gilberto? Getúlio. Getúlio. Lembro do pastor Getúlio, ele falando o seguinte: se você quer estabelecer uma rotina, comece com 5 minutos, não sei se foi isso que ele falou, mas a ideia é essa. Comece com 5 minutos, tenha intensos 5 minutos na presença de Deus. Pouco tempo depois, você vai conseguir passar para 10 minutos, porque aqueles 5 minutos você vai ver que serão insuficientes. Mas comece com 5 minutos e permaneça, estabeleça estratégia para você permanecer firme, firme. Amém? Pedro está dizendo para aquela igreja que estava sofrendo aquela perseguição, e o texto ficou registrado, para essa igreja aqui hoje, que de uma outra forma também pode sofrer perseguição. Mas o nosso propósito hoje aqui é orarmos por uma igreja que está sendo perseguida especificamente na África, abaixo do deserto do Saara. E nós vamos fazer isso agora. Eu te convido a nós orarmos, intercedermos por essas nações. Só que agora nós vamos fazer uma dinâmica um pouco diferente. Nós temos ali, no outro salão, alguns estandes de oração de várias nações, são 9 nações, e nós vamos ter uma dinâmica da nossa reunião hoje, que nós vamos separar para a gente interceder por essas nações. Então eu te convido, você vai, eu vou explicar como nós vamos funcionar. Nós temos 9 instantes, você vai identificar, e temos ali alguns monitores que vão te orientar. Aqui nós vamos orar, por exemplo, eu não sei, mas tem lá, Sudão, acho que tem Sudão. Não, Quênia, tenho certeza que tem. Quênia. Você vai chegar perto, vai ter um monitor, vai falar assim: sobre o Quênia nós vamos orar. Isso, isso, isso, isso. E junto nós vamos estar orando. Então, você vai fazer, orar pelo menos por 4 países, mas em momentos distintos. Então, você vai sair, nós vamos sair daqui, vamos para lá. Você vai chegar perto de um grupo, de um stand, e vai ouvir sobre que motivo nós vamos orar. você vai orar por aquele motivo, a hora que acabar ali, vai ter aquele tempinho, o monitor vai estar orientando, você vai sair, vai pra, deslocar para um outro stand, vai ouvir o motivo, vai orar por aquele país, vai se deslocar para um outro stand, entenderam? Você tem alguma dúvida? Está certinho? Então eu te convido nessa hora a participar junto com esses irmãos. Eu quero que você se coloque em pé e nós vamos lá para aquele stand, você pode olhar lá qual que você quer.